sou eu quem falo. Profetize a cura, pois sou eu quem faço. Receba minha glória, poder e unção. A luz que ilumina em meio à escuridão. A candeia que ilumina e guia os teus passos. Derrubo as muralhas, eu rompo todo o laço. Sinta em teu coração a presença de Deus. Ele cuida da tua casa, ele cuida dos teus. Liberta os cativos, quebra todas as cadeias. Te fará ser grande toda a tua descendência. A vitória está em ti, basta você crer. A unção que quebra o teu coração, que tem poder. Você é mais que vencedor, em Cristo abençoado, lavado, remido pelo sangue imaculado. Você tem poder pra curar e a palavra ministrar. Abre a sua boca, o Espírito Santo vai falar. Através de ti, várias vidas serão salvas. Cristo te fará um pescador de almas. De paz, amor e alegria, convivendo em harmonia com toda a sua família. Cristo nos deu liberdade com teu sangue lá na cruz. Larguem suas redes e sigam a Jesus. Seja tipo Pedro, sempre em frente, vai pra cima. Fale com autoridade, com toda a sua ousadia. Use o dom que Deus te deu, não tenha medo de falar. Seja pra curar ou pra profetizar. Jesus é o nome que cura as feridas. Santo Salvador que nos mostra a saída. Ele vai te usar, vai tocar no mais profundo. Não fique parado, vá conquistar o mundo. Sinta o fogo do céu, a chama que não se apaga. Entre no Espírito e vença as batalhas. Louve, não se canse de exaltar ao nosso Salvador, leão da tribo de Judá. Yeshua HaMashiach, poderoso Adonai, Rei dos Reis, nosso grande Pai. Não se ache inferior, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Jesus, receba agora a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Que a Shekinah de Deus desça sobre você, que faça de você um grande evangelista. Para quando você sair fora, você prega a palavra de Deus e as vidas vão aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Deus quer te usar, deixa Deus te usar nessa terra. Você é o mais escolhido de Deus. Aleluia!